Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Como sempre, aqui para mexer no seu cérebro, tentando transformar em cérebro. Mais um programa da série sobre produtividade. E neste eu continuo a destrinchar o que é o tal olhar produtivo. Preste atenção. Posso entrar? Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que sempre estão aí, ó, a um cliquezinho de distância. www.facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Vamos lá, o ganhador do exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana. Foi o Daniel Cody Nakano, que comentou o programa É a Produtividade Estúpido. Olá, Luciano. Já escutou a música Tudo Errado, do grupo Matanza? Acho que ela tem grande relação com o que você apresentou no programa, mas mais do que isso, existe um trecho dela que diz por que não existe coisa mais nociva do que o idiota de iniciativa? E é isso que eu tenho visto em muitos lugares. Idiotas de iniciativa. Aqueles que, como você disse, não são produtivos, contudo se acham. Eles têm plenas convicções de que são exemplares e não veem problemas em deixar alguns pequenos problemas passarem se isso for fazer o trabalho terminar mais rapidamente. Ou então, se julgam tão espertos que sabem escolher o que não precisa ser feito e não o fazem, pois isso vai tomar o seu precioso tempo. Um exemplo que eu vi recentemente em um podcast, o Nerdcast 412. Um estagiário decidiu que fazer backup todo dia era desnecessário, e fazer somente na sexta um backup da semana toda seria o suficiente. O que aconteceu? Ele perdeu o trabalho de uma semana inteira, quando poderia ter sido de apenas um dia se ele tivesse apenas exercido sua função. Acho que esses idiotas de iniciativa confundem preguiça com proatividade. É só isso que eu consigo pensar para justificar tais atos. Não sei mais se é birra minha ou se é desgosto com a vida, mas sinto que nossa sociedade está cada vez mais se enterrando na mediocridade. E pior, o medíocre atura os que são piores que ele, como sendo os coitados, mas jamais aceitam os melhores, pois estes desnudam sua própria mediocridade e por essa razão são combatidos. Valeu, Daniel. Idiotas de iniciativa, eu conhecia como burros com iniciativa, mas são a mesma coisa, viu? Obrigado pelo comentário e pela dica da música eu vou usar neste programa. Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Daniel ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT completou um ano como patrocinadora do Café Brasil, você sabia, hein? Ela distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil com a marca que você já conhece, Prudence. Acesse a página da DKT em facebook.com/DKTBrasil e deixe lá uma mensagem de agradecimento ao patrocínio a este nosso cafezinho. É um pouquinho de esforço que você pode fazer para apoiar quem acredita na gente. E na hora do amor, então, você já sabe, não é? Use Prudence. You never find another guy that loves you more than I can do. Never love another man, oh no, 'cause I don't leave your mind no more. I'll never find another girl that bless me more than you can. saudade. Você ouve Why Did You Say Goodbye com Dave McLean, que embalou muitos momentos de minha vida numa época em que eu ainda não conhecia os produtos Prudence. Sabe o que é que ele diz na letra, hein? Não? Pô, meu, faça um curso de inglês pelo Skype no dia e hora e lugar que você quiser, com um professor de carne e osso, conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Sabe com quem, hein? Com a LOI English. Acesse www.skypeenglishclasses.com. A primeira aula é gratuita para você experimentar. www.skypeenglishclasses.com. Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Bom, você vai ouvir agora Tudo Errado, a sugestão do ouvinte Daniel, com o grupo carioca Matanza. Eles misturam hardcore punk com heavy metal e country, formando o Countrycore. O Matanza já tem quase 20 anos de estrada e 7 discos lançados. Olha, esse tipo de som metaleiro definitivamente não é a praia do Café Brasil, mas a letra da música é muito interessante. Lá, manda! É mesmo desafortunado quem acha muito engraçado fazer tudo errado. Mas eu vou mais longe, viu? É burro mesmo. Sim, todos dizem preciso esquecer. Bom é falar, outra coisa é fazer. Há tanto tempo que eu vivo em ti, tanto tempo que eu vivo por ti, que dizer eu senti e esqueci. Como é? Sim, para que e por que terminar? Se eu terei afinal que outro amor procurar. Já aprendi a achar os teus erros perfeitos e a beleza dos teus mil defeitos. Em outros defeitos não vou procurar. Há tanto tempo que eu vivo em ti, meu bem. Tanto tempo que eu vivo por ti, que dizer eu senti e esqueci. Como é? Sim, para que e por que terminar? Se eu terei afinal que outro amor procurar. beleza dos teus mil defeitos, em outros defeitos não vou procurar. Essa é Por Quê e Para Quê, de Fernando César e Meira, com a diva Elza Soares, lá em 1965. Essa aqui era para tocar um pouquinho e depois entrar em BG, mas eu deixei tocar inteirinha, que é assim, para recuperar o fôlego depois daquele metal, tá bom? No programa passado, eu falei do primeiro atributo do olhar produtivo, o foco, lembra, hein? Hoje eu refletirei sobre dois outros atributos, o porquê e o aprender. Primeiro, o porquê. Para tratar do que realmente importa, é preciso falar dos porquês. Saber por que você está fazendo uma coisa, qualquer coisa, ajuda a dar a essa coisa um significado, a motivar, a abrir seu coração para aquela ação. Mas essa pergunta, por quê, nem sempre é fácil de ser respondida. Experimente se perguntar, por que você faz isso ou aquilo, hein? Depois pergunte para um amigo, um colega, a mesma coisa e compare as respostas. Provavelmente surgirão porquês diferentes, muitas vezes até contraditórios. Num ambiente profissional repleto de eus que formam o nós, entender por que fazemos o que fazemos é fundamental para ajudar a focar em nossas tarefas. É aí que começa a encrenca. Quando vejo alguém fazendo alguma coisa, tomando uma decisão ou realizando uma escolha, ou quando essa pessoa me pede alguma coisa e eu não sei os porquês da pessoa, imediatamente forma-se uma suspeita dentro de mim, causada normalmente por falta de informação. A menos que os movimentos da outra pessoa estejam alinhados às minhas preferências, essa suspeita vai crescer, ampliando a desconfiança. Pense na última vez que você marcou algo com uma pessoa e ela não apareceu. Você ficou irritado, não ficou? Até a pessoa explicar as razões do atraso e a sua irritação desaparecer. Acontece sempre. Mas quando lidamos com brasileiros, a gente já vai preparado, sabendo que essa explicação é relativa. Provavelmente será uma daquelas mentirinhas de todo dia. Quando não sabemos os porquês das outras pessoas, tendemos a preencher a lacuna com um porquê que imaginamos. Criamos nossas próprias histórias, baseados em nossas expectativas e naquele velho instinto de preservação. E pouquíssimas pessoas conseguem colocar a presunção de inocência do outro em primeiro lugar. Puxa, a pessoa não veio pois teve um problema. Isso sempre perde para essa desgraçada saiu atrasada, esqueceu o compromisso, é uma irresponsável. Fala a verdade, não é sempre assim, hein? Quando não conhecemos os porquês da outra pessoa, tendemos a desumanizá-la. E ela fez isso ou aquilo pois é sádica, é má, é fascista, é elite exploradora. Isso é familiar a você, hein? Pois saiba que na maioria das vezes essa conclusão vem da ignorância dos porquês do outro. Agora traga isso para um ambiente do trabalho e imagine o impacto na questão da produtividade. É necessário saber por que você faz o que faz e por que seus colegas fazem o que fazem. Quando entendemos a razão lógica por trás de uma decisão, um pedido, uma escolha, temos mais chances de compreender, confiar e colaborar, focando naquilo que é essencial. Fazer bem feito o que se espera que façamos. O que eu acabo de descrever é um processo chamado empatia. Então vamos lá, ao som de Saxofone Porque Choras, de Ratinho, com Paulo Moura e Amandu Costa. O olhar produtivo prevê que fique claro por que fazemos o que fazemos. Ele implica em você disponibilizar seus porquês de forma clara para outras pessoas, sem esperar que elas perguntem. Se você pede algo, diga claramente por que está pedindo. Assim, você ajuda o outro a tornar mais fácil a decisão de te ajudar. E, compreendendo suas razões, o outro pode até sugerir estratégias alternativas que tornem mais fácil, eficiente e eficaz a resolução do seu problema. Se sua posição é de liderança, então, disponibilizar os porquês é fundamental. Especialmente quando a sua decisão impactará de forma negativa em outras pessoas. O líder nutritivo sabe que precisa ajudar as pessoas a fazer as conexões entre a decisão tomada, o porquê da decisão e como essa decisão contribuirá para o eu e para o nós. Quando isso não acontece, não existe comprometimento, não existe engajamento. Lembre-se, raramente as pessoas perguntam o porquê, e é isso que cria os ambientes de confronto, de conflito e especialmente a má vontade. É então que a produtividade vai pro brejo. O problema é que quase sempre perguntar o porquê pode ser entendido como um ato de acusação, de crítica, de desconfiança. E neste Brasil que anda com os nervos à flor da pele, então, perguntar o porquê a um coitadinho pode acabar em processo. Então, a dica pode ser: ao perguntar o porquê, explique antes o seu porquê. Diga a razão de você precisar saber o porquê. Se vai perguntar ao seu chefe, pode ser algo assim como: chefe, eu tenho sido questionado pelas pessoas da minha área sobre esse assunto e por isso eu preciso ter todas as informações possíveis. E será que o senhor... Se é para um subordinado seu, pode ser assim: ó, eu não sei muito bem como isto pode impactar o projeto no qual estamos envolvidos. Eu preciso me assegurar que vamos conseguir colaborar de forma eficiente. Por isso eu gostaria de você que... E se for para o seu filho aborrecente, hein? Pode ser algo como: filho, eu preciso aprender como podemos chegar a um entendimento que funcione para nós dois. Por isso, blá, blá, blá, blá. Isso só não funciona para políticos. Se você perguntar para aquele candidato a um cargo político algo como: eu preciso tirar algumas dúvidas para decidir se voto ou não em você, e portanto eu gostaria de saber isso ou aquilo, o que virá será uma aula de propaganda e promoção. É com as mentiras de praxe. Mas você já sabe os porquês dele, não é? Olha, eu sei que não é fácil, mas mantenha isso em perspectiva. Deixe claro os seus porquês antes da pessoa perguntar por quê. Muito bem, vamos a mais um atributo do olhar produtivo, hein? Olha só, o aprendizado. A capacidade de aprender com os erros e de não repetir a cagada feita. Esse me parece um dos grandes problemas brasileiros. Incapacidade de aprender com os erros. A repetição sistemática dos mesmos problemas. O erro de sempre que acaba criando aquela nossa maldita postura conformista do sempre foi assim, ou então esperava o quê, hein? Isso aqui é o Brasil. Isso não te incomoda, hein? Quantas vezes você vê as pessoas repetindo o mesmo erro outra vez e outra vez? Parece que não aprendem, não é? Mas o mais assustador é imaginar que essas pessoas possam estar ensinando outras pessoas que perpetuarão essa espiral do erro. Bem, a primeira coisa para aprender a aprender com os erros é ter sempre em mente que não dá para consertar o passado. O que passou, passou. Só podemos aprender com o passado a não repetir os mesmos erros. E eu repito, esse é um dos pontos principais quando se fala em produtividade. Aprender com os erros passados e não repeti-los. Como o olhar produtivo ensina a escapar dessa armadilha, hein? Bom, vamos lá. Primeiro, aprendendo a lidar com o passado. Olha só. Qualquer coisa que você fizer não mudará o fato de que o que foi feito, feito está. Dá para compensar, suavizar os efeitos, mas não dá para desfazer o que foi feito sem impactar tremendamente na produtividade. Portanto, e lá vem o foco de novo, o foco no presente e no futuro é fundamental se quisermos melhorar sempre. O foco constante no passado só serve para trazer os sofrimentos ao presente, criar conflitos e queimar a energia que deveria estar sendo usada para construir o futuro. Costumo dizer que quem fica focado no passado sofre três vezes. Sofre no passado, quando aconteceu o problema, sofre no presente, quando lembra do problema, e sofre no futuro, com as consequências de continuar sofrendo com o passado. O passado tem que ser seu professor, mas só professor. O olhar produtivo prega assim: nunca é fácil admitir que você cometeu um erro, mas você só pode aprender com o erro se admitir tê-lo cometido. Assim que você começa a acusar as outras pessoas, o prefeito, o governador, o presidente ou o universo, você se afasta de qualquer aprendizado possível para não repetir o erro. Admitir, mesmo que só para si mesmo, que cometeu o erro, desloca sua energia do mimimi e da acusação a terceiros para a compreensão do acontecido. Gente inteligente admite o erro prontamente e parte para outra. A incapacidade de admitir erros é outro imenso problema dos brasileiros. A culpa é sempre, sempre de um terceiro. Pode reparar. E na semana que vem, o erro estará lá outra vez. E sabe de uma coisa, hein? Eu acho que brasileiro não reconhece erros, principalmente por orgulho. O brasileiro é um camarada orgulhoso, sempre sabe de tudo. E se não sabe, chuta. Afinal, Deus vai dar uma mãozinha, não é? E se Deus não ajudar, sempre dá para dar um jeitinho e adeus produtividade. Quem não admite que errou por orgulho é burro. Esse não tem conserto. Mas quem não admite que errou por vergonha ou quem nem mesmo se permite errar por vergonha, esse tem conserto, sim. Eu, na verdade, indiretamente sou culpado da tua infelicidade. Mas se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado. Mas evidentemente eu devia ser encarcerado nas grades do teu coração, porque se sou um criminoso, és também, nota bem, que estás na mesma infração. Olha isso, é Itamar Assunção cantando Ataúfo Alves com Errei, Erramos, dois gênios da música popular brasileira. Errei sim, como o réu confesso. Quem tem um olhar produtivo não considera erros motivo de vergonha. Aprendemos na escola e com a família a nos sentir culpados com o fracasso e a fazer todo o possível para evitar os erros. Mas isso vai na contramão de um mundo que exige sempre experimentar coisas novas. Quem não erra é porque não faz. Para aprender com os erros é preciso fazer coisas inteligentes. Primeiro, coloque-se em situações nas quais você possa cometer erros interessantes. Erros que ensinam, percebe? Errar porque esqueceu a carteira em casa, porque deixou de desligar o fogão, porque não salvou a planilha, são erros estúpidos que pouco ensinam. Exponha-se a erros que ensinam. Os tipos de erros que você comete definem quem você é. Gostou dessa? Eu vou repetir. Os tipos de erros que você comete definem quem você é. No popular, as cagadas que você faz definem quem você é. Trabalhe sua consciência para admitir assim que tomar consciência dos erros. O erro é seu, meu. Admita e tenha coragem de promover mudanças. Reparou? Coloque-se na posição de lidar com erros que ensinam. Admita assim que percebeu que os cometeu e mude o que for preciso para que não aconteçam mais. Parece fácil, não é? Não, não é. Admitir o erro e mudar exige humildade, disciplina e uma infinita vontade de aprender. E quem age assim não tem muito tempo para ficar vendo as bundas das moças enquanto o prazo termina. Consciência será minha advogada. Bem, por fim, para lidar com os erros é fundamental a sua capacidade de recuperação. Uma vez que você comete um erro que afeta todo o grupo, é natural que fique apreensivo sobre a próxima vez. Lembra do Roberto Baggio, o craque da seleção italiana de futebol, que chutou fora aquele pênalti que deu ao Brasil a Copa do Mundo de 1994? Já pensou a cabeça desse sujeito quando teve que bater outro pênalti num outro jogo? Se ele não tivesse confiança em si mesmo, jamais se recuperaria. Estude o passado, pratique para novas situações que você espera e volte para o jogo, com o compromisso de não cometer novamente a mesma cagada. Errar não é motivo de vergonha. Mas cometer o mesmo erro duas vezes é. Bem, então vamos lembrar o que já vimos sobre os atributos do olhar produtivo. O foco na atividade que você está desempenhando, o porquê você está fazendo essa atividade e a sua capacidade de aprender com os erros e não repeti-los. Tá gostando, hein? Esta série sobre produtividade continuará por mais programas. E prepare-se, no próximo programa vamos tratar de como o brasileiro é mestre em se desculpar. Se eu errei, não apontei meu erro. Quem é que nesta vida um dia ainda não errou? Se eu pequei, e daí? Me apontem quem é que errando ainda não pecou. E o pecado sempre tem redenção, quando nasce do desejo do coração. Às vezes encerra o pecado, quanta inocência, quanta Madalena pecou, Madalena é santa. E é assim, é o som de Errei Sim, de e com o gaúcho Túlio Piva, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o sempre atento, talento de Lala Moreira na técnica, a aprendiz Cissa Camargo na produção e eu, que tento nunca repetir as cagadas que faço, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Daniel Nakano, o grupo Matanza, Paulo Moura com Yamandu Costa, Itamar Assunção, Túlio Piva e Dave McLean. O Café Brasil chega até você com o apoio da Pellegrino, uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. A Pellegrino também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas muito legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que conta com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. Para encontrar o roteiro deste programa, comentar, ler artigos, visitar a nossa lojinha, acesse www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do filósofo e escritor norte-americano Albert Hubbard. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro.